Eles estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os Espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita desta noite de quarta-feira. Meu nome é Sérgio Aguiar, este é o programa de número 259 e hoje é dia 18 de março de 2020. Agora são 19 horas e 32 minutos dessa noite gostosa, quente, de quarta-feira. E falamos ao vivo, direto do estúdio da União Rádio Web, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Participam do programa de hoje, eu, este que vos fala, Sérgio Aguiar, e Luiz Pessoa Guimarães, e já nós vamos estar falando com ele. No programa Visão Espírita, discutimos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo e do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta com base nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos codificado por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe, envie suas dúvidas ou seus comentários pela internet no endereço facebook.com/União Rádio Web. Deixe seu recado, faça sua pergunta. A sua participação é muito importante. Hoje nós temos algumas datas aqui importante que nós devemos comemorar. No dia 20 nós teremos o Dia Internacional da Felicidade, no dia 22 Dia da Água, e também em 1882 foi publicada a primeira edição do livro em português do livro A Gênese, Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E no dia 23 de março de 1857, nasce Gabriel Delany, em Paris, França, o qual depois vai desencarnar no dia 15 de fevereiro de 1926. Luiz, eu vou quebrar um pouco o protocolo aqui. Gabriel Delany, acho que é bom a gente falar um pouquinho. É bom falar sobre o Gabriel Delany e sobre a água, né? Porque o nosso Cantareira, ele está com 63,2% de volume de água. E é muito raro isso aí. Eu vi o Cantareira entrar no volume morto e hoje a gente, observando esse número, a gente vê que realmente essa chuva tem sido uma bênção para todos nós. E o Gabriel Delany é um dos autores clássicos do Espiritismo, principalmente o Espiritismo científico. Pouca gente conhece o Gabriel Delany. E é uma coisa impressionante porque os centros que nós frequentamos aqui na região, o centro com que tem a biblioteca menor, ele deve ter, no mínimo, uns 1.000 exemplares de livros do Gabriel Delany, do Leon Denis, do Ernesto Bozano, todos esses autores clássicos. E o Gabriel Delany é um excelente desconhecido no meio espírita. Infelizmente, as suas obras são pouquíssimos conhecidas. E se você pegar na biblioteca do seu centro e dizer assim, Miss, veja qualquer livro do Gabriel Delany que você tem aí. Você, qualquer um que você pegar, você vai ver que é um livro fantástico. E olha, que foi escrito há 150 anos atrás e cheio de informações que são muito atuais. Muito bem, vamos então para o nosso texto de abertura do primeiro bloco, intitulado Felicidade e Trabalho, do Espírito Emmanuel, extraído da obra Monte Acima, psicografada por Chico Xavier. Felicidade e trabalho, dois temas da vida que se complementam à maneira do teto e do alicerce de uma construção. Indubitavelmente, a Terra ainda é uma instância de provas regenerativas, sem possibilidade de oferecer-nos a felicidade integral. Entretanto, nela encontramos todo o material de que necessitamos para alteá-la na categoria dos mundos. Dificuldade, tribulação, sofrimentos e atritos são alguns dos agentes com os quais se nos fará possível organizar o aperfeiçoamento de nós mesmos. Se podemos sugerir o começo do imenso trabalho alusivo à realização que demandamos, é preciso erradicar a insatisfação que tantas vezes nos caracteriza, instalando em nós outros o amor e a humildade, a paciência e a coragem por instrumentos de serviço que nos será possível manejar com acerto em nosso próprio benefício. Não existe pântano que não possa ser drenado e nem penúria que a benemerência não consiga extinguir. Em suma, estamos todos os espíritos vinculados à Terra num grande plano de grandes conflitos, carregando o fardo de nossas imperfeições adquiridas ao longo dos milênios, mas o Supremo Pai jamais nos sonegou a bênção da esperança e, em razão disso, ser-nos-á possível aceitar os agentes de que dispomos a fim de melhorar-nos, melhorando a vida em torno de nós. A vida no planeta é assinalada por embates e antagonismos diversos. No entanto, a paz e a alegria se nos farão companheiros em todos os dias da Terra e do mais além, se nos dispusermos a aceitar a existência que nos foi concedida, a amar aos nossos semelhantes e a servir incessantemente, realizações que demandam unicamente uma só atitude: trabalhar. E assim, imersos nessa atmosfera de espiritualidade, que eu de novo digo boa noite, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães, seus comentários. Boa noite a todos os nossos ouvintes. É com muito prazer que nós participamos desse programa. Nós já participamos do programa de domingo há muitos anos, vai para 21 anos, né? Aliás, fez no dia 14 de março, comemoramos 21 anos. E sempre que me sobra aí um espaço na quarta-feira, porque na quarta-feira nós temos um grupo de colaboradores, e eu procuro evitar, que é justamente para dar chance para esses aí que participam já em número de meia dúzia, né? Então, quando surge uma brecha, eu me encaixo. Hoje eu deveria estar fazendo palestra em Rio das Pedras, e as palestras nas casas espíritas, como todos sabem, a maioria, ou a grande maioria, foi cancelada. Então nós aproveitamos a entrar nessa brecha com a nossa União Rádio Web. A única palestra espírita ao vivo e completamente segura, sem nenhum risco do coronavírus. Então aqui você fica inteiramente à vontade. Eu e o Serginho, mesmo aqui, não corremos risco, porque estamos a 2 metros de distância um do outro. Trazemos aqui o nosso álcool gel. A gente tem todos os cuidados, principalmente que os dois estão no grupo de risco, né? Então a gente tem que cuidar mais do que todo mundo. Então é com muita alegria que nós estamos aqui junto com vocês e podendo comentar, podemos dialogar a respeito dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina dos Espíritos. E Emmanuel, nesse comentário, ele coloca a maior verdade que existe. A Terra é que nos possibilita a possibilidade de evoluirmos, produzindo para que ela possa migrar para a situação de regeneração, através do trabalho. E esse trabalho, ele se apresenta em todas as áreas. Os nossos problemas, eles se assomam por uma única razão. É que nós ainda não conseguimos desenvolver aquelas virtudes que nos alçarão para um novo nível evolutivo. Nós nos incomodamos com pessoas ainda portadoras de desequilíbrio por uma razão muito simples. Nós ainda não temos paciência. Nós ainda não desenvolvemos o amor, a caridade para poder abrigar esses irmãos que necessitam do nosso amparo, do nosso carinho, da nossa atenção. Então, essas pessoas ainda em desequilíbrio nos provocam irritação. E nós, como somos os certinhos, né? Bastaria refletir um pouco. Se eu hoje nessa encarnação estou mais equilibrado e se apresenta ao meu lado alguém que não está, eu tenho que raciocinar o seguinte, espera um pouquinho. Ele não está por quê? Porque chegou aqui desequilibrado. Ora, se chegou aqui desequilibrado, quem o desequilibrou lá atrás? Muito provavelmente eu tenho muito a ver com essa história. Então, eu preciso desenvolver a paciência, eu preciso desenvolver o carinho para poder propiciar a essa pessoa a serenidade, a paz, para que ela conheça aquilo que eu já conheço. E que nós possamos, nesse trabalho a ser realizado, construir a nossa evolução. Não tem mágica, é à custa de muito trabalho. Eu acho que a gente pode explorar um pouco mais isso, Luiz, porque a gente está muito habituado a ver, na religião como um todo, né? Às vezes a pessoa vai para a sua casa religiosa, o vizinho fala, você vai na casa religiosa? Vou. Então faz uma oração para mim, né? Manda um bom fluido. Então as pessoas têm o hábito de transferir para o outro, né? E isso tem tudo a ver com a questão do trabalhar para si, o, né? Ô Serginho, não precisa ir longe. Os nossos filhos. Eu tenho 5 filhos e os 5 foram educados no centro espírita, fazendo o evangelho no lar. E hoje, o que que eles fazem? Quando tem um probleminha, então liga para a mãe, mãe, bota o meu nome lá no centrinho, né? Então, na realidade, e eu falo muito para eles, não, vai rezar você, né? Vai você, frequenta você o centro. Então, na realidade, é essa transferência, né? Acham que as pessoas podem, através do seu esforço, fazer um trabalho que compete a elas. Mas a vida, ela segue seu curso. E depois, quando a dificuldade aponta, e nós já estamos com uma certa idade, né? A gente não vai ficar aqui para semente. Então, a hora que a gente sumir, aí o pessoal aprende a fazer por si. Tem esse... E a gente vê, Luiz, tem muita gente buscando cada vez mais algum sentido, algum propósito para a sua própria vida, né? Ô Serginho, você observa nas casas espíritas os cursos básicos que se iniciam, né? Eu tenho amizade com muitas professoras de curso básico. Lá na União Espírita, 90 inscritos. Entendeu? Quer dizer, então você vê que o pessoal está ávido por conhecer. Nós recebemos no nosso tratamento de quinta-feira uma moça, ela começou a fazer o tratamento e tal. Então aí eu conversando com ela, ela já está fazendo um curso na quinta-feira. E eu falei para ela, você não quer fazer um na segunda? Né? E ela assim, se o senhor mandar, eu faço. Então você observa, é uma pessoa que está interessada em aprender. Então, quando a pessoa está interessada, ela tem aquela vontade, a coisa é covardia. Você mesmo, Serginho, você mesmo, uma ocasião, mandou lá para a União Espírita, para um tratamento espiritual, uma moça com um filhinho, e essa moça e esse filho, e eu falei para você, parece que ele estava fazendo tratamento numa casa espírita, sei o que aconteceu lá, que o marido disse que proibiu a mulher de ir lá. E eu falei para você, então eu atendo, mas desde que ele venha junto. Não sei se você conhece o final dessa história, mas na entrevista conversei com ele, falei de uma forma muito direta, né? Eu disse assim, escuta, não manda tua mulher para o centro espírita, vai junto com ela. Porque a mulher é muito crédula e o homem é mais racional, é mais de questionar. Então vai junto com ela. Aí dei o livro sobre o Espiritismo, falei várias coisas e tal. Eu só sei que ele ficou muito embalado. Ele comprou, naquela reunião que nós fizemos, ele comprou o Pentateuco Espírita para estudar. E aí na reunião, o caso dele era um caso sério. Era um caso sério e foi um dos casos que o trabalho assim, foi o melhor resultado, eu acho que nós alcançamos até hoje. Na primeira reunião, o menino, que era um problema danado, o menino entrou na salinha dormindo. E aí foi feito o tratamento, na primeira reunião eles já viram resultados ótimos. Resumindo a ópera, Sérgio, eles fizeram o evangelho que foi recomendado na segunda-feira. Aí ele falou para a mulher assim, vamos fazer na terça também, entendeu? Quer dizer, então, ele só precisava um contato com a doutrina. Ele descobriu o que tinha lá. Engajou, né? Engajou, abraçou. Na verdade, eu conheço o casal, obviamente. Eu perdi de vista, depois, depois do tratamento eu nunca mais soube deles, mas ele entrou de cabeça. Ele era realmente muito pragmático, essa coisa de engenheiro, né, que gosta de ser pragmático, preto no branco. E eu mandei ele lá exatamente porque você tem toda... você também é uma pessoa bastante pragmática e a conversa acaba fluindo melhor. Muito bem. Estamos agora falando sobre a campanha para leitura e estudo do Livro Espírita. Amigos ouvintes, muita atenção para essa orientação. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação espírita. São elas o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando que você pode adquirir estas e outras obras na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba, número 583, esquina com Alferes José Caetano. É naquele shopping que tem ali, entre a Alferes e a Voluntários. Vamos então para nossa mensagem. Eu vou colocar aqui, Luiz. O que você quer? Terezinha de Oliveira súplica ou Paulo Goulart? Terezinha de Oliveira súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor. eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dolido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Vamos então para o segundo bloco do programa Visão Espírita. Esse é aquele bloco onde nós fazemos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos no capítulo de preces, o capítulo 28, dos itens 77 a 80. E a prece de hoje é pelos doentes. O número 77, eu vou fazer a leitura e depois você faz os comentários, tá, Luiz? Prefácio. As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de toda a ordem semeiam em nós germens malsãos, às vezes hereditários. Nos mundos mais adiantados, física ou moralmente, o organismo humano, mais depurado e menos material, não está sujeito às mesmas enfermidades e o corpo não é minado surdamente pelo corrosivo das paixões. Capítulo 3, número 9. Temos, assim, de nos resignar às consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade, até que mereçamos passar a outro. Isso, no entanto, não é de molde a impedir que, esperando, tal se dê. Façamos o que de nós depende para melhorar as nossas condições atuais. Se, porém, malgrado aos nossos esforços não o conseguirmos, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos passageiros males. Se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem em certos casos, não houvera posto ao nosso alcance meios de cura. A esse respeito, a sua solicitude e em conformidade com o instinto de conservação indica que é dever nosso procurar esses meios e aplicá-los. A par da medicação ordinária elaborada pela ciência, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica e o Espiritismo nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora e a influência da prece. Agora a prece de número 78. Vamos fazer assim, Luiz. São três preces, eu leio e passo para você comentar cada uma separado, tá? A prece que é para ser dita pelo doente, a de número 78. Senhor, pois que és todo justiça, a enfermidade que te aprouve mandar-me necessariamente eu a merecia, visto que nunca impões sofrimento algum sem causa. Confio-me para minha cura a tua infinita misericórdia. Se for do teu agrado restituir-me a saúde, bendito seja o teu santo nome. Se ao contrário me cumpre sofrer mais, bendito seja ele do mesmo modo. Submeto-me sem queixas aos teus sábios desígnios, porquanto o que fazes só pode ter por fim o bem das tuas criaturas. Dá, ó meu Deus, que essa enfermidade seja para mim um aviso salutar e me leve a refletir sobre a minha conduta. Aceito-a como uma expiação do passado e como uma prova para a minha fé e a minha submissão à tua santa vontade. Essa prece é daquela pessoa que tem consciência daquilo que está vivenciando. Então, é uma pessoa que tem um conhecimento doutrinário. É a pessoa que sabe que o Deus é soberanamente justo e bom. Ora, se nós estamos passando aquilo por permissão desse Deus, é porque aquilo para nós significa que é o melhor para o intento que nós vemos aqui. Então, na realidade, é uma pessoa que compreende que tudo aquilo que nós fizemos no passado, nós estamos restaurando no presente. E para isso, nós estamos sofrendo a consequência natural daquilo que nós nos comprometemos no passado. Não existe mágica. Se você emitiu um cheque sem fundo, não adianta, você pode fazer o que quiser, mas enquanto você não cobrir aquele valor, você não vai poder se livrar da consequência daquele seu ato. E, aliás, inclusive é uma coisa natural. Se nós queremos reparar uma coisa que nós reconhecemos que nós cometemos, tem que consertar, não tem milagre, né? Ninguém vai conseguir fazer, eliminar um problema sem resolver a questão. Então, nós, quando conhecemos a doutrina e que nós sabemos que aquilo que estamos passando é em consequência do que fizemos lá atrás, nós, de forma tranquila, nós tentamos cobrir aquilo que nós fizemos. Então, se você emitir um cheque sem fundo e sabe que para eliminar aquele problema você tem que ir lá no banco e depositar aquele valor, então você trabalha para ter aquele valor e colocar no banco. A mesma coisa é com relação aos problemas que nós deixamos lá atrás e hoje nós estamos sofrendo a consequência. O primeiro passo está aí. É a prece daquela criatura que reconhece que tem tudo a ver com aquilo que está passando e se submete à autoridade divina. Então você mostra que você não tem revolta, que você sabe que aquilo que você está passando é consequência de bobagens que você fez lá atrás e você se submete à justiça divina. Quantas curas que Jesus fez e aí a pessoa curou e aí ele responde assim: a tua fé te salvou. Aquela cura não foi feita por milagre. Ela foi feita porque aquele cidadão já havia cumprido aquilo que ele precisava para resgatar o seu débito passado. Então Jesus procedeu à cura porque o mal já havia se desfeito, né? Então aquilo já não representava mais um resgate. Aquela criatura já tinha cumprido aquilo que era necessário para poder se restituir a sua paz. E Jesus curava e dizia: a tua fé te salvou. É exatamente a fé depositada nessa lição. Aquela criatura que sabe que as consequências que ele está vivendo foram provocadas por causas que ele não conhece, mas remontam do seu passado muito compromissado. Muito bem explicado. Eu vou ler agora a prece de número 79. Essa prece é para você ler para outra pessoa. E se você já quiser aproveitar a prece, quando eu disser o nome fulano, você repita mentalmente o nome da pessoa que você quer oferecer a prece. Meu Deus, são impenetráveis os teus desígnios, e na tua sabedoria entendeste de afligir a fulano pela enfermidade. Lança, eu te suplico, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e digna-te de pôr-lhes termo. Bons espíritos, ministros do Onipotente, secundai, eu vos peço, o meu desejo de aliviá-lo. Encaminhai o meu pensamento, a fim de que vá derramar um bálsamo salutar em seu corpo e a consolação em sua alma. Inspirai-lhe a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhe a força de suportar suas dores com resignação cristã, a fim de que não perca o fruto desta prova. Nós temos aí uma prece de intercessão. Vocês observam o seguinte, né, que a pessoa que faz a prece, ela não está querendo, não está pedindo para o alto fazer uma mágica, né? Ela está intercedendo para uma pessoa que ela conhece e muito provavelmente tem uma relação e ame. Então ela está pedindo que os espíritos deem condições de essa pessoa suportar os males de que está vivendo, para que ela possa se ressarcir dos problemas que ela teve. Né? Então, é muito difícil você, conversando com uma pessoa que não entende da doutrina e que está sofrendo decepções e males, é muito difícil você fazê-la entender de que isso aí tem uma causa. Aquela pessoa não conhece a doutrina. É por isso que a gente insiste com as pessoas. Estude a doutrina espírita. Começamos esse programa falando assim, olha, esse autor que hoje nós estamos homenageando, Gabriel Delany, é um ótimo autor. Por quê? Porque ele explica a doutrina espírita de uma forma muito natural, muito clara, muito concisa. A crença no Espiritismo a gente tem que desenvolver no momento de paz, de tranquilidade. Não é no momento de desespero que nós vamos buscar a crença, o conhecimento do Espiritismo. Por quê? Porque o nosso raciocínio está todo embaralhado. Nós estamos tudo atrapalhado. Nós estamos revoltados, nós estamos chateados, nós estamos desgostosos. Então não é o momento para estudar a doutrina. Você vai estudar alguma coisa quando você está com a cabeça tranquila, quando você está em condições de estudar. Agora, quando você não está em condições de estudar, mas você é uma pessoa boa, você está sofrendo a consequência daquilo que você ignora que fez, a gente pede uma prece de intercessão. Por quê? Porque a gente conhece aquela pessoa, a gente sabe dos pontos positivos dela e não está pedindo para que Deus faça um milagre, dizer assim, olha, ele é bonzinho, tira a carga dele, joga fora, livra ele disso. Não, a gente só está pedindo que os bons espíritos, aliados ao seu anjo guia, eles possam auxiliá-lo a ser resignado, a ter paciência, a se acalmar. E todo mundo sabe como os espíritos operam nessa área. Eu acabei de falar a respeito da criança, e aí eu vou contar um pouquinho mais. A criança, de noite, ela não dormia, ela acordava desesperada aos prantos, e os pais estavam totalmente assim, apavorados. Então, isso na doutrina espírita é aquilo que a gente chama que o problema é permitido para tanger os pais para o conhecimento do Espiritismo. Então, quando eles viram que o pai foi acionado, o pai veio e o pai já estava começando a entrar, eles precisavam fazer alguma coisa contundente. A criança, no primeiro tratamento que fez, ela entrou no colo da avó dormindo. E era uma criança que eles trouxeram a avó para segurar a criança de tão agitada que ela era. Então você vê o que a espiritualidade faz. Ela ajuda para criar condições para aquela pessoa se interessar a estudar o assunto. Então os espíritos podem nos ajudar de uma forma intensa. Agora, nós precisamos fazer a nossa parte. A nossa intercessão, ela é válida. Por quê? Porque nós somos pessoas que a gente faz alguma coisa por merecer. Né? Quantas e quantas vezes você já atendeu uma pessoa porque outra recomendou? E você observa que aquela pessoa é narizinho empinado, aquela coisa toda, mas você diz assim, não, foi o Serginho que mandou, eu vou fazer isso em atenção, Serginho. Né? Por quê? Porque é justamente uma pessoa de bem está intercedendo por aquela. Quer dizer, essa pessoa de bem deve conhecer ângulos positivos daquela pessoa. Então é uma prece muito válida e se funciona, claro que funciona. E como funciona? Porque essa pessoa ela vai ter a intercessão dos bons espíritos em seu benefício para criar condições dela se tornar mais amigável, mais capaz de entender as suas questões, buscar mais a convivência com os bons espíritos. Agora nós vamos para a prece de número 80. Essa prece é para ser lida pelo intermediário. Então, a pessoa que está procurando auxiliar o outro que está em sofrimento. É mais uma intercessão também. É uma intercessão. O Kardec coloca que é para ser dita pelo médium curador. Enquanto ele está operando a cura, Isso. Ele recita essa prece. Exatamente. Quer dizer, ele não necessariamente conhece a pessoa, nada. Isso, exatamente. Então, muitos de nós, às vezes, estamos fazendo terapias, estamos fazendo tratamento na casa espírita, ou nossos amigos espiritualistas, eventualmente, fazendo reiki, aquelas outras coisas, todas, terapias, todas. Essa prece é uma prece de intercessão para auxiliar o outro quando você está ajudando na cura. Meu Deus, se te dignas servir-te de mim, indigno como sou, poderei curar essa enfermidade. Se assim o quiseres, porque em ti deposito fé. Mas sem ti nada posso. Permite que os bons espíritos me cumulem de seus fluidos benéficos, a fim de que eu os transmita a esse doente. E livra-me de toda a ideia de orgulho e de egoísmo que lhes pudesse alterar a pureza. Então aí, você veja, é a posição de um médium passista, né? Um médium que foi prestar uma assistência a uma pessoa através do passe, através de uma oração, e ele se coloca diante de Deus na condição que realmente ele é. Ele é um ser humano. Né? Quantos e quantos médiums aí que no fim acabam se perdendo em função de achar que a cura procede de si. Né? Então as pessoas ficam endeusando, ele vai idoso, e aí quanto problema dá? Né? Agora, a oração coloca o médium em condições de ser assistido pela sua humildade. Ele está se prestando a emprestar as suas energias para que a espiritualidade manipule aquele fluido animal que ele eventualmente possua, junto com os fluidos espirituais, e aquilo possa proceder uma cura. Eu vou relatar para vocês um fato real. Eu vou relatar uma experiência minha, pessoal. Eu, em São Paulo, eu fui aprender o Espiritismo no Núcleo Espírita Semeador. Era uma casinha pequena, de o que tinha uns 80 metros quadrados. E nessa casa, por uma série de razões, eu acabei entrando de cabeça, comecei a estudar a doutrina, tudo. E foi tudo na base do se apresentar, porque tinha pouco recurso e na terra de cego, né? Quem tem um olho é rei. E eu, pelo menos, sabia ler, Então eu comecei a ler o livro dos Espíritos e assim fomos. Numa determinada ocasião, um senhor que trabalhava com ervas, né, ele fazia muito chá, distribuía ela para o pessoal pobre. Uma ocasião nós participávamos de uma reunião de desobsessão e ele perguntou se podia levar a mulher dele, porque a mulher dele ficava em casa sozinha. E eu disse, não, tudo bem, a gente coloca ela na plateia ali. Ela dormia o tempo inteiro lá na plateia. E aí, depois ela parou de ir e um belo dia ele chegou para mim e disse assim, olha, seu Luiz, eu preciso que o senhor e a dona Diene, a senhora vão lá em casa, porque a Cida, ela está bebendo e já está de cama. Ela não consegue mais levantar da cama de tanta cachaça que ela bebe, ela não consegue ir. E aí eu pensei assim, né, a Diene é médium, ela é médium ostensiva, ela é médium de incorporação, e eu pensei assim, eu não vou levar a Diene não, vou sozinho. Porque o ambiente lá era um ambiente assim bem pesado. E eu pensei, não, eu vou sozinho. Peguei o Fonte Viva, levei e fui sábado, 9 horas da manhã. Quando eu cheguei lá, estava num quarto, aquele quarto tudo escuro assim, dava para você sentir a barra lá dentro daquele ambiente. Eu falei para ele, abre tudo quanto é janela. Aí era um dia de sol. Ele abriu a janela, aqueles raios de sol penetraram no quarto, assim, né? A mulher com aqueles olhos inchados, assim, tudo. E eu falei para ela sentar da cama. Eu estava iniciando, eu era novo ainda no espiritismo. E eu falei para os espíritos, né? Cá comigo, né? Mentalmente, eu disse assim, eu estou aqui, agora vocês se virem, né? Eu estou aqui na coragem, agora entrego para Deus. E aí eu li o Fonte Viva e depois eu fiz uma prece e dei um passe nela. Sérgio, quando eu comecei a dar o passe nela, eu nunca tinha sentido aquilo. Eu conhecia teoricamente de ler alguma coisa. O meu corpo espiritual, ele parecia um balão. Ele começou a inchar, a expandir e ocupou assim aquele ambiente. Assim, foi um troço e eu fiquei na minha. Aí a questão, por exemplo, se eu sentisse medo, ia tudo de água abaixo. Porque ali eu percebia que a minha fé permitia que eles manipulassem aqueles fluidos de uma forma intensa. E eu sentia aquilo pesado assim naquele ambiente. Eles se viraram e fizeram tudo. Eu só senti, tive a sensação do meu perispírito expandindo e jogou o negócio para cima, assim, foi uma... O gatinho, Sérgio, que estava do lado, ele deu um miado, e eu, assim, com o rabo dos olhos, né, só olhei para baixo, assim, o gato estava estendido, estava estirado no chão. No chão e fazendo... Aquele, arfando. Arfando, entende? E olha, rapaz, por ali eu vi o que, que aconteceu. E eu, como eu sempre fui assim meio cavalão para esses troços, eu nunca fui de sentir muita coisa, servi de veículo para que a espiritualidade fizesse o trabalho. Entendeu? Então, o que é que os espíritos encontraram ali? Encontraram um cara meio doidão, mas que acreditava e que não vacilou. Foi essas as qualidades que eu ofereci para o plano espiritual. E eles operaram. A mulher levantou, Sérgio. A mulher levantou, acabou o problema, se recuperou. Então, o plano espiritual, quando a gente oferece as mínimas condições e a fé, ele opera. Você vou aproveitar um pouco mais, tá, Luiz? Você é um treinador de médiums, de mediunidade. Né? Pela experiência. Você me treinou e hoje você treina grupos novos que se iniciam aí, né, na doutrina. Muitas pessoas relatam isso. Você falou essa questão da expansão, né, do perispírito. Muitas pessoas relatam outras coisas, sentir outras coisas. Baseado na tua experiência, fala um pouco disso. Vou falar disso aí. Serginho, a minha mãe era presbiteriana. E aí, quando ela vinha a São Paulo, eu a levava no centro. E a nossa reunião era o grupinho pequeno e tal. E aí eu falava para elas, faz a prece para nós. Ela, ao fazer a prece, eu sentia que era uma prece inspirada, né? Então, aí depois em casa eu perguntava para ela, escuta, quando você fez a prece ali, como é que você se sentia? Aí ela dizia assim, parece assim que eu tô voando. Entende? Então ela sentia essa sensação do corpo espiritual se expandir e se separar do corpo material. Só que ela não sabe nada a respeito disso e ela só sentia essa sensação e nem entendia direito o que que é. O que que vem a ser isso? Qual é o nosso trabalho aqui na Terra? Nós, ao nascermos, nós temos todo aquele processo do reencarne, que é a ligação, os espíritos nos dizem, molécula a molécula dos laços espirituais com o corpo material. Esse corpo material, na expressão dos espíritos, ele é como um escafandro. E essas sensações que o corpo nos permite, elas são as responsáveis exatamente pela nossa elevação ou a nossa prisão no corpo material. Como isso se dá? Quanto mais nós nos identificamos com as sensações materiais, mais nós nos amarramos a esse corpo. Então, por exemplo, você come feito um boi, né? O pessoal fala muito da feijoada, por exemplo. Eu não tenho nada contra a feijoada. E mais, as pessoas comem um prato de uma feijoada num prato fundo. Aí o que que acontece? Bota a feijoada pro fundo e depois faz um monte em cima. Come aquilo. Às vezes toma uma cerveja em cima. E depois repete o prato e vai dormir. Aí acorda 3:30 da tarde e diz assim, a feijoada me fez passar mal. Não foi a feijoada, coitada, não tem nada a ver com aquilo. Come a feijoada num prato raso. Come a quantidade que vai te alimentar, como qualquer arroz e feijão que você come. E chega, não precisa de mais. Então todas as coisas que nós fazemos, fazemos muito com desequilíbrio. É sexo, é bebida, é comida. Todas as coisas, normalmente, a gente atola. E aí, nós vamos cada vez nos ligando mais às sensações materiais. Quando você se dispõe a crescer, quando você se dispõe a sentir as coisas espirituais, você vai procurando se desvencilhar das sensações materiais. E aí, então, você vai permitindo ao seu corpo espiritual se expandir. Isso vai ter influência no seu sono. Entende? Quer dizer, agora, se você está acostumada a esbanjar no sentido material, você fica realmente preso, você fica atado ao seu corpo material. E o que se dá na questão da mediunidade é justamente isso. Os médiums, eles conseguem, através do desenvolvimento, através do exercício, eles conseguem se despreender do corpo material. Quando nós nos despreendemos do corpo material, nós somos espíritos livres do corpo, mas ainda presos à matéria, que somos alma. Estamos animando um corpo. Nós não conseguimos nos libertar totalmente. A diferença nossa para o espírito é exatamente essa. Nós temos um corpo, estamos ligados a ele, e o espírito não tem. Então, no plano espiritual, você desdobrado e o espírito próximo a você, é que você consegue permitir que aquele espírito se comunique. E os espíritos têm a necessidade de se comunicar através do médium, porque a espiritualidade não consegue acessá-los pela diferença de vibração. Eles precisam da necessidade de um espírito ligado à matéria para poder, através da voz, escutar aquilo que eles precisam ouvir. Aí, muito bem explicado. Chegou a hora dos nossos patrocinadores. A União Rádio Web é um projeto vinculado à USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba. E é mantida com a colaboração de um grupo de abnegados companheiros que, unindo os esforços, tornam possível que a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos possa alcançar os corações que dela necessitam. Agradecemos também a USE de Santa Bárbara do Oeste pelo patrocínio do programa Visão Espírita, edição de domingo. E você, que ainda não colabora, participe! Ajude a manter a União Rádio Web no ar. Você pode anunciar o seu negócio ou a sua empresa no site ou no aplicativo da União Rádio Web. Ou, se preferir, deposite qualquer valor na conta poupança número 71850, dígito 4, barra 500, agência 5189 do Banco Itaú. Vou repetir, conta poupança número 71850, dígito 4, barra 500, agência 5189 do Banco Itaú. O Luiz, essa é uma conta que o Luiz gerencia, toma conta. Eu mantenho lá do Banco Itaú, né? Eu reservo só para isso. E hoje o saldo está em R$ 4.973. E olha, esse valor que você contribui e o saldo que o Luiz mencionou, pela nossa política de transparência, nós informamos exatamente centavo a centavo como que a gente gasta. E você pode acessar uniãoradioweb.com.br/prestacão-d-contas. E lá você vai acompanhar. Você pode ir no próprio aplicativo, né? Tem lá... Na versão Android, né? Isso, tem lá uma... Um link lá. Um link que é das despesas que nós fazemos. Muito bem, muito bem. Luiz, eu tenho a música aqui do Gilberto Gil, A Paz. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão. A paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais. A invadiu o meu coração. De repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais. Ais. Estamos de volta com o programa Visão Espírita, já no terceiro bloco. Luiz, dá um status para nós, quem está conectado, aonde o povo está ouvindo a gente aí? Explicando sobre o aplicativo, o menu é contas, né? E tem a prestação de contas 2020. E nós estamos no mês de março exatamente com R$4.952,23. O último lançamento é juro de poupança do dia 16, 2 centavos. Nós temos ouvintes de Araraquara, de Limeira, de Nova Odessa, de Piracicaba, de São Pedro, de Santa Bárbara do Oeste, de Campinas, de Sumaré, de Tietê e de São Paulo. Então, todo esse pessoal está nos acompanhando aí pela Rádio Web. E, de novo, né, a Rádio Web, você não corre o risco do coronavírus, não tem contaminação. Dê essa sugestão na casa espírita que você frequenta. Às vezes as pessoas não estão podendo ir no centro e elas ficam sem ouvir uma palestra. Então, que elas possam acompanhar a nossa União Rádio Web, que é 24 horas no ar. Você liga o seu aplicativo, 4 horas da manhã tem lá um programa sendo reprisado. Então é uma ótima ideia e é uma ótima maneira de se ter contato com a doutrina espírita sem correr risco de isolamento social. O Ministério da Saúde adverte. Adverte e recomenda. É União Rádio Web. É isso aí. Luiz, a gente vai entrar agora no terceiro bloco num tema que todo mundo adora, né? Sempre quando a gente vai falar, o povo se coloca, começa a fazer pergunta, começa a querer que a gente interprete. Nós vamos continuando o que o pessoal tem discutido nas quartas-feiras, dúvidas frequentes sobre sono e sonhos. E a gente já... você já tocou no ponto, você falou da emancipação da alma, isso, na questão de quando adormece, e esse mecanismo aí do espírito se libertar, emancipar, se libertar temporariamente sem perder o vínculo com o corpo físico. Por que que a gente sonha com pessoas desconhecidas? O Serginho, o Kardec, ele relata na Revista Espírita um sonho que ele teve. E ele, nesse sonho, ele via um grupo de senhores muito bem arrumados, discutindo um assunto assim de uma forma bem intensa. E ele tentou chegar mais perto para poder escutar o que, que eles estavam conversando. E aí, numa parede assim, ele viu escrito com letras em chama: a roda rolada sobre a borracha, rolada sobre a roda, faz muitas léguas em poucos segundos. E ele, aquilo ficou gravado. E ele voltou ao seu estado de vigília. E no outro dia ele lembrou aquele sonho. E ele tinha um amigo que era o Dr. Demeuri, que era médium. Então ele, conversando com o Dr. Demeuri, ele disse assim: por favor, pergunta para os espíritos qual é o significado disso. E aí os espíritos informaram o seguinte: você trabalha numa multinacional, né? A multinacional tem uma área que é só responsável pela segurança da informação. Ela cuida de tudo para que a informação que ela detém ali, informação técnica, ela não saia do seu âmbito de propriedade. Exato. Normalmente dentro da área de tecnologia da informação. Exatamente. Tem esse departamento. Então, o que que acontece? Esse pessoal que trabalha na pesquisa dos assuntos, eles são pessoas idealistas. Então, por exemplo, a Caterpillar tem muito, muito, muito assunto que ela pesquisa ali, a concorrente dela pesquisa em outra área. Aquelas pessoas que estão pesquisando a respeito de um assunto, por exemplo, hoje, imagina quantos cientistas não estão tentando buscar a vacina para o coronavírus. Aí os espíritos explicaram: essas pessoas que trabalham com essa finalidade são espíritos idealistas. Durante o sono, Serginho, eles se encontram no plano espiritual para debater os pontos que eles já chegaram para poder avançar mais rápido com a descoberta. Então, os espíritos disseram o seguinte: que quando existe alguma coisa que precisa ser acelerada a descoberta na Terra, eles juntam esses espíritos que estão pesquisando na matéria, encarnados, para que eles troquem informação para chegar mais rápido na solução. Já imaginou se as empresas tiverem conhecimento disso? E é uma informação real. E aí, concluindo a história, 3 anos depois desse sonho, surgiu a descoberta do pneumático. Então, o que que acontece, Sérgio? Eu tenho um site, que é o livro que eu editei, né? Chama Vademecum Espírita. Qualquer pessoa que colocar lá no Google Vademecum Espírita, ou colocar Luiz Pessoa Guimarães, chega no meu site. Esse site, para 2.800 assuntos diferentes, eu indico a bibliografia espírita que fala sobre cada um desses 2.800 assuntos. Sobre os sonhos, eu tenho lá indicado 125 livros espíritas com o nome do autor, o nome do livro, o nome do espírito e o número da página, capítulo. Inclusive, agora eu aperfeiçoei o trabalho, eu dou o parágrafo em que o assunto se encontra. Existem aqueles livros antigos que o capítulo é enorme, eu chego até o parágrafo 500. Então, se a pessoa tiver a paciência de contar parágrafo por parágrafo, vai encontrar o assunto. Então, são 125 livros que eles podem estudar sobre a questão do sono e dos sonhos. Eu já fiz muita palestra sobre assunto. O sono e o sonho, ele é como se fosse, por exemplo, um computador e uma lixeira. O computador, quando ele tem aqueles assuntos assim que você revisa, ele pega aquilo para jogar na lixeira. Então é aquelas besteiras que você sonha assim, que aparecem em muita velocidade. O cérebro está fazendo essa limpeza daqueles fatos que acontecem no teu dia a dia. Agora, no sono, você tem condições, por exemplo, de se emancipar. Por exemplo, você pode se encontrar com uma pessoa muito querida, entende? Então, vários assuntos. E às vezes até na questão pode ser desconhecida nessa encarnação. Sim. Você pode ter encontros astrais com pessoas queridas de outras encarnações também. Exatamente. Você também já respondeu a questão do... Por que que a gente sonha com coisas que não faz sentido? Você acabou de dizer a questão do cérebro, né? Agora, especificamente, algumas pessoas relatam que sonham que estão sendo perseguidos. É só sonho? Pode ser um desdobramento, alguma coisa do sono, da emancipação? Pode ser, Sérgio, aquelas tensões que a gente guarda do dia a dia. Pode ser questões espirituais. O André Luiz, ele relata que tinha um determinado médium, aquela casa espírita, eles tinham uma série de trabalhos que eles continuavam durante o período noturno. Então, para esse período, a espiritualidade às vezes precisa de certas pessoas encarnadas, porque o encarnado, ele possui um fluido que o espírito não possui, que é o fluido animal, tá? Provocado pelo fato de ele estar ligado com o corpo físico. Então, ele está absorvendo do corpo físico o fluido vital. Esse fluido vital, a espiritualidade se utiliza para mil e uma coisas. Esses espíritos, eles vêm para pegar essas pessoas para fazer os trabalhos. Esse médium, ele era safadinho e ele, quando se desdobrava, ele tinha relações no mundo espiritual que ele não tinha consciência, mas era muita farra. Então, os espíritos, quando chegavam lá para pegá-lo no sono, ele estava acompanhado de muitas mulheres, e então não tinha a mínima condição de trabalhar, né? Por isso que, inclusive, a gente coloca que nós precisamos perder os nossos vínculos com o passado. E isso aí a gente perde fazendo força, né? Através de muito esforço pessoal. Eu estava ouvindo essa semana uma palestra do Rossandro Klinger, e ele estava falando sobre vícios. E ele falou exatamente, acho que, o ponto que você tocou. Porque ele falou o seguinte: às vezes nós temos um determinado comportamento que para outras pessoas é considerado um vício. Um vício é um mau hábito. Vamos usar um exemplo aqui, a bebida em exagero, né? Quando a pessoa não consegue manter controle e tudo mais. E ele contou lá toda a história, mas ele falou o seguinte, falou: olha, se você realmente está querendo abandonar o vício, você vai precisar fazer uma transição, e ele usou o exemplo de transição entre grupos. Você tem pessoas da vida antiga, que de certa forma... São vínculos do passado, né? São vinculados, inclusive, ao vício. Às vezes você bebe para fazer parte de um grupo, não porque eventualmente você tem. Então passa a se tornar um hábito, um mau hábito. Então você tem que fazer a transição de um outro grupo que está mais conectado com o que você está buscando ser. Então não é uma ruptura. Ele deu a dica assim, para que não seja uma coisa drástica, porque às vezes o que acontece... Você tenta sair do vício, mas você tem saudades do grupo, amigos de infância, aí você acaba voltando pelo grupo, não pela bebida. Então ele dá essa dica da transição. Você cria novos grupos e vai se dividindo entre eles até que você consiga até mesclar aqueles que querem... que querem receber o seu novo eu, porque tem amigos que acabam isolando a partir do momento que você para... que você para com o vício. Com aquela prática. Com aquela prática. É. Por que que a gente sonha, Luiz, às vezes, que está voando? E eu vou emendar uma outra pergunta. Por que a gente pode ser obsediado durante o sono? Pode. E muitos o são. Você tem uma história de uma certa amiga nossa, nós não vamos contar o nome da santa, mas que ela estava voando no sonho e deixou cair a bolsa. Conta ela para nós. Você tem uma amiga... que ela veio muito impressionada contar para mim que ela estava sonhando que ela estava voando, e aí então ela deixou cair uma blusa. E ela quis ir pegar, e o espírito falou para ela: não, não deixa, porque eles estavam passando por uma zona trevosa. E ela foi e foi atrás da blusa, porque é desganadinha, né? E ela diz que o espírito segurou ela e ela acordou. E aí eu falei para ela, disse assim, eu conheço uma história dela contada pela Ivone Pereira. A Ivone Pereira, ela ia passando também por uma zona umbralina, ela deixou cair a bolsa. E ela quis pegar. E diz que o espírito pegou pelo braço dela e ia quebrar o braço dela. E o espírito é quem pediu. Entende? E aí ela ainda perguntou, ele teria conseguido quebrar o meu braço? Ele disse, teria. Entende? Então, é justamente isso. Ela estava no mesmo padrão. É, então aí é que a gente toca. A questão, não adianta a gente só fazer força para se livrar das coisas. Nós temos que nos desligarmos daquilo. Né? Quando você faz força para... Por exemplo, eu parei de fumar. Você sabe que quando você para de fumar, tem aquele problema que você chega num determinado ambiente, você sente cheiro da fumacinha, você logo te vem aquele desejo de fumar. O que, que eu fiz quando eu parei de fumar? Primeiro que eu fui de forma abrupta. E segundo que eu pegava as pessoas fumando, eu pegava a mão assim, trazia o cheiro no nariz e assim, eu não quero você. Então eu provocava o encontro, eu não ficava evitando. Com aquilo, eu acabei, inclusive, pegando nojo do cigarro. Entendeu? Quer dizer... Então, é como criar anticorpos se expondo ao... Então, o que, que acontece? Você não pode fugir do problema. Você tem que encarar e de uma forma racional. Dizer assim, não quero. Eu não quero porque eu decidi que não quero. Entendeu? Quer dizer, então você fazer valer aquilo que é a sua vontade. Quando eu parei de fumar... Eu descobri uma coisa mais importante. Eu fui entender o poder da vontade. O que que é o poder da vontade? É muito, muito interessante. É, às vezes, Luiz, a gente precisa colocar... Assim, tem uma história bonita de um irmão com o cigarro também. Ele fumava muito, muito, muito, muito. Aí ele começava a querer... Ele tem duas filhas... Ele começava a querer abraçar uma filha, pai, sabe lá, você está fedendo. Aí a outra, pai, pelo amor de Deus, você está fedendo. Aí um dia, isso incomodou profundamente. Ele olhou para a menina assim, para a filha dele, a mais nova, deu o cigarro, o maço de cigarro e o isqueiro para ela, falou, eu não quero mais isso não, isso aqui está me afastando de vocês, eu não posso nem beijar minhas filhas. Isso aqui não serve para mim. Deu cigarro para ela, falou, é fogo de palha. Nunca mais fumou. É isso mesmo, é vontade. É, ele fincou a vontade. Assim. Ele colocou o que era prioritário para ele, Eu fiquei assustado quando eu fumava. Eu fumava 3 maços de ministro por dia. E eu fiquei assustado porque nas viagens eu pedia para minha esposa acender o cigarro para mim. Então, imagina você uma viagem daqui a Santa Catarina. Né? Bastante. E aí ela estava acostumada com aquilo de acender o cigarro para mim. E aí um belo dia ela virou para mim e disse assim, você não quer fumar? Aí me deu um estalo. Estava assim, pegando carona. Exatamente, ela já estava viciada. Era eu continuar. Então aquilo foi um dos gatilhos. E ela tem uma saúde muito, muito frágil. E eu tinha certeza, eu disse assim, meu Deus do céu, se ela começar a fumar, vai ser uma desgraça, porque o pai dela teve tuberculose, entende? Então é uma pessoa com a saúde, é o que eu falo sempre, eu sou um cavalão, né? O organismo que Deus me deu é um troço, agora ela não teria condições. Então, eu disse assim, mais uma razão. É uma questão aí de priorizar. Então, para quem está querendo parar de beber, querendo parar de fumar, uma bela... E aí, mais aqueles que fumam, né, que estão nos ouvindo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vai ser meio um pouquinho chocante, mas é bom vocês gravarem isso. Se você morrer e você não conseguir parar de fumar, o que, que vai acontecer depois que morrer? Você vai continuar tendo vontade. Você conhece o que popularmente se chama de encosto? Encosto é aquele cara que foi para o plano espiritual e não se livrou das suas mazelas. Isso aí se dá no, na parte de sexo, se dá na parte de fumo, se dá na parte de bebida, se dá em todas as paixões que você possa imaginar. Eles foram para o plano espiritual, não conseguiram se desvencilhar da sua vontade de fazer aquilo. Só que agora eles não têm mais corpo. Então eles não podem fazer aquilo porque eles não possuem um corpo animal. Aí o que, que eles fazem? Eles se aproximam daquela pessoa encarnada que tem aquela paixão que eles cultuam ainda, que eles cultivam, e aí se aproxima delas para poder sentir as emanações daquele encarnado viciado naquilo. Então, se você não conseguiu se livrar das suas paixões enquanto vivo, prepare-se porque você será um sério candidato a encosto. Vampirizador. Vampirizador. Tem uma outra pergunta aqui, Luiz, que eu acho que está bem pertinente. Se meu espírito, ele está nesse estado de emancipação e por alguma razão alguém acorda eu abruptamente, tem algum risco? Nenhum, você só volta. E um fato interessante, aqui em Rio das Pedras tinha uma senhora, é médium, né? Ela trabalhava com as equipes espirituais do Dr. Bezerra, ela daquela família ali do centro do Alfredo Cardoso. Ela estava no plano espiritual, numa tarefa, e começou a amanhecer. Então ela pro Dr. Bezerra, né, disse assim: olha, eu preciso voltar porque já tá clareando o dia. E ele falou: não precisa mais, que você já desencarnou. Entende? Quer dizer, ela já tinha se desligado do corpo físico, já tinha. E, então, só para você ver até que ponto pode ocorrer o desencarne. Ela morreu dormindo e o seu espírito estava trabalhando. Numa leveza muito Exatamente. Grande. Exatamente. Que é tudo que o espírita que conhece deseja. O processo deseja. Né? Exatamente. Não pode ficar com invejinha branca, né, Luiz? Não. Tem um livro muito interessante, chama-se O Espiritismo em Piracicaba e Região. A história do Espiritismo em Piracicaba e Região. Conta casos assim daqui do Alfredo Cardoso, conta aqui do Fora da Caridade Não Há Salvação, da União. Tem um outro casinho interessante que está lá, só para vocês terem uma ideia. Só para vocês terem uma ideia dos testemunhos que o Espiritismo já trouxe aos encarnados. Aqui no Fora da Caridade, em 1906, foi transportado um jornal do Times, de Londres. Londres, Times é de Londres. Isso, lá de Londres. Esse jornal, quando foi transportado para cá, os médios passavam a mão nele, a tinta estava fresca ainda. Ele borrou. Então esse jornal foi publicado, foi deixado em exposição no Jornal de Piracicaba. Esse jornal, aquele exemplar daquela data, levava uns 3 ou 4 dias para chegar aqui. E ele pegou na data, às 10 horas da noite. Que bom, muito... muito interessante. Temos mais uma pergunta, Luiz. E aí, para a gente fechar o assunto sono, sonhos. A pessoa que sonhar com pessoas desencarnadas, significa necessariamente que eu estou em contato com outras pessoas que já desencarnaram? Olha, uma coisa, um jeito muito fácil de você confirmar se isso aí foi uma realidade ou não. No outro dia, quando você acorda, você sente uma sensação de leveza. É como se a saudade daquela pessoa tivesse sido atendida. Entende? É como se você tivesse tido um encontro natural. E realmente teve. Você, sem o seu corpo físico, você estava distante do seu corpo físico, e aquela pessoa já sem o corpo físico. Então vocês se abraçaram, vocês conversaram, vocês mataram a saudade. Isso aí é uma das maiores provas da imortalidade que se encontra. E você acorda com a sensação natural de que acabou a saudade, você teve um encontro. Isso é uma coisa muito, muito interessante. E muitos sonhos, aquele espírito que se encontraram na espiritualidade, ele, para que a pessoa não pensasse que aquilo lá tivesse sido coisa, ele deu dicas de onde estavam alguns objetos. É para ficar bem claro. Ficar bem claro. O que aconteceu. Exatamente. Nós estamos quase chegando no final do programa. Chegou aquele momento que eu particularmente gosto muito, para o momento da poesia. Mas o artista não está aqui, né? Então você vai ter que superar eu aí. Eu vou ter que tentar, mas a Maria Dolores, ela sempre me emociona muito. Hoje nós vamos ler a poesia chamada Lema da Felicidade. É do espírito Maria Dolores, extraída da obra Maria Dolores, psicografada pelo Chico. Alma querida, escuta, quando a tribulação te agrave a luta, fragelando-te o ser, tanto quanto desejas elevar-te, recorda a lei de Deus em toda parte, trabalhar e esquecer. Não te agrilhões a nuvens do passado, nem te aflijas pensando no porvir, de esperança a brilhar, no coração contente, renova-te e confia alegremente no privilégio de servir. Contempla dos caminhos em que pousas, no amálgama das vidas e das coisas, todos os elementos que te apoiam, do mundo conhecido ao mais além, guardam consigo apenas a fim de que o progresso sobrenade aquilo que lhes dê continuidade no trabalho do bem. O astro do dia, a refugir no tempo, quanta vez terá visto sobre a terra povos e gerações, servos e reis, templos e tribunais, ordens e leis. Nas florações da paz ou nas cinzas da guerra, observa, porém, que o sol não fala disso. E ainda hoje e sempre a resguardar-nos, permanece em serviço. O chão silencioso não confessa quanta vez engoliu detritos agressores. Sabemos tão somente que responde onde o lixo as ocultas se lhe esconde com braçadas de flores. Fertilizando a vida, a fonte deixa o lodo e tudo ouvida, para ser água, enfim, clara e singela. A argila, sobre o fogo que a transforma, tudo esquece, ganhando a nova forma, em porcelana, rendilhada e bela. Assim também, alma querida e boa, não reclames, perdoa, e nem exijas, ama. Se aspiras a encontrar as alturas do bem, no anseio por mais luz que te mantém, auxilia e constrói algo mais que o dever. Porquanto o lema da felicidade, sem que a dor nos deprima ou a queda nos degrade, será sempre servir, trabalhar e esquecer. Chegamos ao final de mais um programa Visão Espírita. E se você perdeu alguma parte desse programa, ou mesmo deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão desta edição às segundas, quartas e sextas-feiras, ao meio-dia, às terças, quintas e sábados, às 4 da manhã e às 8 da noite. E aos domingos, 4 da manhã e um reprise ao meio-dia. Lembrando que estamos ao vivo todas as quartas-feiras a partir das 19h30 e todos os domingos a partir das 9h30 da manhã. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999. São 20 anos levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. E conta com os seguintes integrantes: comentaristas Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, o Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, Maria Antônia Paduan, Marina Jevartorski e Rogério Azevedo. Na apresentação, Geraldo de Tarso, Sérgio Aguiar e Wilson Roberto Garcia. Temos também os operadores técnicos, o André Sanson, aos domingos. E nas quartas-feiras nós revezamos eu, Sérgio Aguiar e o Wilson Roberto Garcia. E eu aproveito também para já mencionar, se você está nos ouvindo e quer trabalhar conosco, estamos precisando de gente para trabalhar na técnica. Não é nada muito problemático, muito complexo. Um bom treinamento, um belo checklist que nós temos poderá ajudar cada um de nós a fazer com a programação da União Rádio Web. A sua parte. A sua parte. Espera um pouquinho que nós entramos já com o encerramento aqui, Luiz. Vamos lá. Chegamos então para a hora, Luiz, das despedidas. Eu vou me despedindo aqui, depois eu peço que você se despeça e faça também a nossa oração final. Então, um agradecimento por toda a companhia que estão nos fazendo na noite de hoje e que Deus nos ilumine para que nós possamos continuar fazendo esse trabalho. Agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele me concede e que nós possamos, nesse período difícil que nós estamos atravessando, a exemplo do que recomenda a Maria Dolores, né? Que nós possamos nos disciplinar a fazer aquilo que deve ser feito. A recomendação é afastarmos-nos socialmente, que é para poder permitir que a assistência possa minimizar ao máximo, né? Porque se tudo acontecer numa época só, vai ser uma tristeza, principalmente para os médicos que dão assistência a todos aqueles que serão contaminados com esse vírus. Então que a gente faça aí nosso isolamento social. Se não tem o hábito de ler, procure adquirir, né? Que possa fazer caminhadas aí ao ar livre, que possamos de forma paciente nos isolarmos socialmente, que é para minimizar esse contágio e minimizar a assistência nos hospitais, que é o gargalo de todo esse problema. Que nós possamos passar esses meses aí que vamos ter, ser submetidos a essa prova e procurarmos fazer o melhor daquilo que se espera de nós. Muito obrigado e um abraço a todos aqueles que estiveram nos ouvindo na noite de hoje e que Deus nos assista nesse momento tão difícil, que nós possamos ter muita paciência, que possamos não entrar, né, nessas faixas de onda negativa, nessas discussões, nessas coisas que alimentam ódio e diferença. Que nós possamos fazer o melhor e promovermos a serenidade e a paz. Que Jesus ampare a todos. Muito obrigado e até uma próxima vez.